festa do voluntariado está este fim de semana em Évora. Em Lisboa, aos 15 anos, o chapitou visto por gente da mesma idade. Esta sexta-feira, levamos duas adolescentes à companhia de teatro e escola de circo. Está em festa porque faz este mês 15 anos. A mesma idade de Joana e Rita. A acompanhá-las, a repórter Inês Forjás. Vamos começar aqui pela Joana. O que é que tu estás à espera de encontrar aqui? Não faço ideia. E tu, Rita? Talvez ensaios, tipo, da companhia, não sei. No início foi assim. Não sei. E no final? Gostei, é diferente, é melhor. O que é que te surpreendeu mais nesse caso? Surpreendeu mais o facto de ter pessoas aqui a viver. E a ti, Rita? Eu achei um espetáculo. As pessoas às vezes imaginam um teatro, só entram e veem a peça, não veem o que está por trás. Admirável, mundo novo, visita guiada aos bastidores do chapitou. Os 15 anos do chapitou, vistos por gente da mesma idade, reportagem para ouvir dentro de instantes nesta viagem de Portugal em Direto que, por enquanto, continua em Lisboa. Porquê? Porque há concertos à hora de almoço,